E mais um dia se passa e a noite cai, como uma manta em cima, me tornando incapaz. Prisioneiro sou sim, dos meus próprios erros, tento me encontrar, mas o conflito é intenso. Só meu Deus me liberte desse sofrimento. Noites de sonho, não consigo sonhar. Passo horas andando pra lá e para cá, tentando encontrar resposta em algum lugar. Um labirinto incessante, neste instante, neste momento, em tempo real. Isto não é real, será que isto é real? Um pesadelo afinal, um pesadelo total. Nas ruas temos vários caminhos e horizontes, tentando encontrar o lado certo a me guiar. Para prosperar, conseguir chegar em algum lugar, em algum lugar, em algum lugar. Ei, rapaz, ouve a sua voz no coração. Isso é consequência dos seus próprios atos. Então lute, levante e segue em frente. Tu siga a caminhada, sempre avante. Não desista dos seus sonhos não, porque ele é o que faz alimentar a vida. Portanto, rapaz, olhe e observe. Aprenda com seus erros, vê se não se esquece. É com você, somente com você. Retroceder nunca, render-se jamais. Jamais. O pesadelo afinal, será que isto é real? No momento quero sair deste coma astral. Só desgosto pra mim e pra minha família. Me perdoe meu filho, minha mamãe querida. Meu pai é um grande homem, um lutador eu sei. Espero que me perdoe pelos atos que tropecei. Não pensei nas consequências, sim eu sei. Mas não posso dar as costas, também sei. Mas desistir jamais, retroceder nunca. Esta batalha é difícil, mas a guerra continua. Nua e crua, nua e crua. Pelas ruas, nua e crua, nua e crua. Nas ruas temos vários caminhos e horizontes, tentando encontrar o lado certo a me guiar. Para prosperar, conseguir chegar em algum lugar, em algum lugar, em algum lugar. Ei, rapaz, ouve a sua voz no coração. Isso é consequência dos seus próprios atos. Então lute, levante e segue em frente. Tu siga a caminhada, sempre avante. Não desista dos seus sonhos não, porque ele é o que faz alimentar a vida. Portanto, rapaz, olhe e observe. Aprenda com seus erros, vê se não se esquece. É com você, somente com você. Retroceder nunca, render-se jamais. Jamais. Assim então, vou seguindo a trajetória. Viro a página, um capítulo, uma nova história. Nessa estrada cheia de glória e derrota, vários morteiros te circulam a toda hora. Eu vejo, sinto, pois agora sim, agora é a hora de mudar essa história de uma vida nova. Para mim, pra minha família, antes que meu tempo acabe por aqui. Fazer por merecer, tem que ter o proceder pra sobreviver, por aqui tem que ser. Saca só, malucão, estou compreendendo o verdadeiro valor de viver a vida de uma maneira vivida. E muita paz para aqueles que querem mudar também suas vidas. Nas ruas temos vários caminhos e horizontes, tentando encontrar o lado certo a me guiar. Para prosperar, conseguir chegar em algum lugar, em algum lugar, em algum lugar. Ei, rapaz, ouve a sua voz no coração. Isso é consequência dos seus próprios atos. Então lute, levante e segue em frente. Tu siga a caminhada, sempre avante. Não desista dos seus sonhos não, porque ele é o que faz alimentar a vida. Olhe e observe, aprenda com seus erros, vê se não se esquece. É com você, somente com você. Retroceder nunca, render-se jamais. Jamais. Nas ruas temos vários caminhos e horizontes, tentando encontrar o lado certo a me guiar. Para prosperar, conseguir chegar em algum lugar, em algum lugar, em algum lugar. Ei, rapaz, ouve a sua voz no coração.